essa música pra te surpreender. Seu beijo é doce e se não fosse era mais fácil pra esquecer. Tira uma dúvida, ei, o que eu causo em você? Nós dois sem ar na pele, no olhar me segue que eu mostro como fazer. Tão bom é se entregar, sem medo de sofrer as consequências, risco eu posso correr. Se for pra acordar, do meu lado te ter. Quando percebo já tô na sua, sou toda sua, baby. Vem me visitar, pra gente se perder. Na troca de olhar, quero sentir você. Me beija, mas não pensa. Me beija, mas me beija. Mas eu quero mais até amanhecer. 3 da manhã acordada, love songs no play. Anytime, any place, cê sabe bem como me fazer querer replay. Sou durona, me testa, me ganha. Sou Janet, injustiça poética. Vem com a promessa de toda noite ser meu rei. Passo a passo, sutilmente, te conquistei. É quente, energia na gente, sente na pulsação. Vivo cada instante sem tensão. Não demora, tô na intenção. Mão na mão, no calor, coração gamou. E já que é seu amor, por enquanto me contento só com a sua presença. O resto é confiar no tempo e ter paciência. Difícil quando seu cheiro já não sai de mim, não sai. Diz que tá afim de ficar aqui o fim de semana inteiro, mas no fim tem que ir. Quando a noite cai, não respondo por mim, só querendo seu beijo. Em qualquer hora, em qualquer lugar, com 2 horas pra te encontrar. Ser sua rainha se você deixar. Beijo bom, que beijo bom. Em qualquer hora, em qualquer lugar, com 2 horas pra te encontrar. Ser sua rainha se você deixar.